Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Oliveira do Hospital, Sr. Comandante do Posto da GNR, Excelentíssimo Parco, representante da Autoridade Nacional da Proteção Civil, representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. Paulo Hortêncio, representante da Federação Distrital, Srs. Vereadores da Câmara Municipal, Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, Srs. Presidentes de Direções e Comandantes, Bombeiros e Bombeiras, convidados aqui presentes, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Em nome dos órgãos sociais, Comando e Corpo Ativo, agradeço a vossa presença que muito nos honra e traz a esta festa muito maior brilho. Passando em revista a vida da Associação desde Medeia do último aniversário até este, devemos assinalar alguns melhoramentos nos espaços físicos do quartel, com destaque para o auditório, com uma intervenção que englobou a remodelação do pavimento, das poltronas e a instalação de ar-condicionado na sala. A sala de formação, que foi também objeto de intervenção, com a colocação de ar-condicionado e cortinados. O acesso de pessoas com mobilidade condicionada, temos hoje a construção de rampas e a finalização da instalação da plataforma elevatória, que está ali ao fundo da sala, do lado exterior, e que está já em funcionamento. Na área da saúde, destacamos a aquisição de uma ambulância de transportes múltiplos e outra para socorro. Na área operacional, preparámos uma viatura para comando operacional tático e outra para ligeira de combate a incêndios. Na área do investimento reprodutivo, destacamos a instalação, e já em funcionamento, de um sistema fotovoltaico cuja energia produzida está a ser vendida à EDP. Para novo investimento, apresentámos uma candidatura ao CREN de construção em cabo de uma garagem para parqueamento de viaturas operacionais. Muitas das nossas viaturas operacionais estavam já sem espaço de coberto e ficavam ao ar livre com a consequente degradação. A candidatura está em fase de apreciação e, sendo aprovada, a obra deverá ter início até final do presente ano. A operação proposta enquadra-se nos objetivos e estratégias delineados no eixo 3, prevenção e gestão de riscos do programa operacional temático valorização do território. Temos também já em funcionamento cursos na nossa unidade local de formação, portanto é uma unidade descentralizada da Escola Nacional de Bombeiros, onde já estão a ser ministrados cursos de formação na área dos fogos florestais e dos industriais e urbanos. Passaria aos agradecimentos, agradecer aos empresários, comerciantes particulares e beneméritos, à Câmara Municipal, Governo Civil, Juntas de Freguesia, aos bombeiros e bombeiras de corpo ativo, corpo auxiliar, comando, à fanfarra, à REN, que nos proporcionou também uma viatura, ao Sr. Serafim Marques, que há momentos nos fez a entrega de um cheque no valor de 4 mil euros e que vamos destiná-lo a comprar equipamento de proteção para os nossos bombeiros. A ele, muito obrigado. Ao escultor Zeferino Monteiro, pelo trabalho excelente e pela generosidade que teve para com esta associação, uma obra que perpetuará para sempre a sua figura e que vem também enriquecer o património artístico e cultural da nossa cidade. Ao Coral Santana, pela participação na missa de hoje, os nossos agradecimentos à sua direção e aos elementos. A um grupo de concertinas que vamos ter o prazer de ouvir ali durante o almoço, que é o grupo de concertinas Montes Hermínios, também do nosso concelho, agradeço a sua disponibilidade para estar connosco de forma graciosa. Termino com o mesmo compromisso de sempre, de há um ano atrás, dirigir esta associação em torno de três pilares principais: total disponibilidade, missão de servir e sentido do rigor. Muito obrigado.